Às vezes paro pra pensar, e a conclusão de tudo que já fiz é que nem mesmo tendo tudo ou não, posso dizer que sou feliz. É muito triste a gente recordar, mais triste é não poder voltar atrás. Viver apenas pra sonhar, ver tudo aos poucos se acabar, com tantas coisas que não voltam mais. Tanto eu queria ter Dona Ana pra me ver e ouvir minhas canções, ver o quanto eu cresci com ela, dividir as minhas emoções. Tanto eu queria ter Dona Ana pra me ver e ouvir minhas canções, ver o quanto eu cresci com ela, dividir as minhas emoções. Às vezes paro pra me perguntar por que afinal a vida é sempre assim. Depois que a gente passa a acreditar, é quando tudo está chegando ao fim. Dona Ana, nunca mais vou esquecer as horas que você me fez sorrir. Mas de repente um triste adeus eu pude ver nos olhos seus, que se fechavam pra se despedir. Tanto eu queria ter Dona Ana pra me ver e ouvir minhas canções, ver o quanto eu cresci com ela, dividir as minhas emoções. Tanto eu queria ter Dona Ana pra me ver e ouvir minhas canções, ver o quanto eu cresci com ela, dividir as minhas emoções.